Difusora. ZYH 638, Rádio Difusora dos Inhamuns, 1.100 kHz, AM, comunicando de Tauá para toda a região dos Inhamuns. Apresentação, Antônio Manuel. Opa, bom dia, bom dia. Meu Pitiguari, meu Pitiguari. Boa vai buscar. Vai buscar. Espera, mata, espera, mata o coração que quer amar. Meu Pitiguari. Oi, gente. Alô, Tauá, alô, região dos Inhamuns. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando, né? Hoje, segunda-feira, começa tudo de novo. E a partir de agora é alegria. É festa no seu rádio. Está no ar o programa Sertão Brasileiro. Sertão Brasileiro, seu encontro diário com a cultura popular. Apresentação, Antônio Manuel. Pois é, beleza, bom dia, bom dia, bom dia. Sou eu mesmo quem tá falando com ele, o amigo da madrugada, o despertador dos Inhamuns. Lá do outro lado tem J. Raimundo. E aí, você? Nova Difusora 1100. Farmácia Moderna, mais completa de Tauá. Qualquer medicamento aqui você vai encontrar. Se você foi no doutor, tá com a receita na mão. Farmácia Moderna tem sua medicação. O mais completo sortimento e o melhor atendimento aqui você vai encontrar. A entrega imediata. Ligue para a teleentrega que agora vou falar. 3437-1316. Farmácia Moderna também tem celular. É só ligar 999-634143 ou 999-631505. Rua Dom Dom Feitosa, número 23, no centro de Tauá. Farmácia Moderna, 60 anos. Orgulho do passado. Prontos para o futuro. Saudade não tem idade. Com Radir Rocha. Agora, 8h27. Eu quero mandar um bom dia especial ao casal amigo pastor Sérgio e dona Geralda, Lúcia Geralda, aí no Alto Melândia. Bom dia, bom dia, Emanuel, bom dia, Mazé Germano, bom dia ao meu amigo, meu irmão, meu filhão aí, Carlinhos Marciano. Que Deus possa abençoar essa família grandemente, levando a paz, a serenidade, a felicidade, a luz, para que a gente possa garantir a harmonia e a paz espiritual em todos os lares. O meu bom dia, a minha gratidão a Deus pela amizade sincera de vocês. é a extensão do meu próprio lar, da minha própria família, e eu fico muito feliz. E aí, minha filha, gostou da pintura da casa? Meu filho, eu não queria esse azul aí, não. Eu queria aquele azul misturado com lilás puxado com roxo. Vixe, ô criatura, e onde é que eu vou achar essa cor no mundo? Diga aí, logo tô a ele. Meu compadre, é só ir bater lá, na Constrular Home Center. Lá você encontra a cor até de jumento sumido. Constrular Home Center. E agora, em novo endereço. Muito mais melhor, mais espaço, mais conforto, mais variedade. E os precinhos abaixaram ainda mais. Mesmo ali na Avenida José Valdemarrego, 601, mesmo no miolinho do Tauá. Ui, nega, Constrular Home Center, tem tudo em tintas, pisos, material hidráulico, material elétrico, decoração, vários tipos de porcelanatos. É cor de rojão, é cor de rojão. E não te esqueça, agora tá muito mais melhor, em novo endereço, na Avenida José Valdemarrego, número 601, no miolinho do Tauá. Não tem como errar. Por isso, vai construir, reformar, não fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vai logo lá, na Constrular Home Center. Atendimento top das galáxias, entrega ligeirinha, precinho lá embaixo, ó. Aceita qualquer tipo de cartão de crédito e débito. Ui, nega. E agora? E no endereço? Na Avenida José Valdemarrego, 601, no miolinho do Tauá. Telefone é 889-9921-1775. ZYH638, Rádio Nova Difusora dos Inhamuns. AM 1100, de Itauá para toda a região dos Inhamuns. Começa agora pela Difusora AM 1100, Conexão Jovem. A nossa voz. Apresentação: Raimundinho Vitor. 9 horas em Itauá, começando agora mais um Conexão Jovem da série de 2022. Fevereiro, Valdzon, passando rápido, né? Valdzon é quem tá comigo hoje na técnica, vai mandar a melhor música para você. Até as 10 da manhã tem muita comunicação, informação e entretenimento para você. Você aí do outro lado, fazendo comigo o Conexão Jovem de hoje. Mande o seu áudio, a sua mensagem e a gente vai levando ao ar aqui ao longo do nosso programa, tá bom? Abraçar você que já acompanha, né, e é companhia certa aos domingos aqui através das ondas da Verdinha, da Nova Difusora, que tem a superintendência do Dr. Ítalo Moreira de Aguiar, a direção administrativa da nossa companheira Poliana Lima. Aquele abraço, Poliana, está lá também acompanhando a programação aqui do nosso Conexão Jovem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Augusto Amorim, né? Teve muito tempo aqui na bancada do nosso programa, vem já falar de uma programação que está sendo organizada aí pelo PSD Jovem do Ceará, aqui na região dos Inhamuns. Tem informação legal e a gente vai trazer para o nosso público jovem daqui a pouquinho. São 9 horas, 1 minuto aqui no nosso Conexão Jovem. Deixa eu abraçar você que já acompanha aqui a nossa programação. Dedezinho Supermercado, na grandeza de ser popular, com conforto e modernidade, tudo isso para lhe atender. O melhor mercado da cidade. Pra quem quer sempre uma novidade, já tem um encontro marcado. Com qualidade, mais variedade. Dedezinho Supermercado. Difusora. ZYH638, Rádio Nova Difusora dos Inhamuns. AM 1100, de Itauá para toda a região dos Inhamuns.